Várias horas no estúdio pra fazer aquela frase que mude tudo. E ele fez de free em um minuto. Por isso é tudo lixo, e lixo vende muito. Melhor produto, quem inovou o cabelo e é a ref da ref. Nubank me copia e não me paga F. Eu falei, camisinha ela queria 100. Não, meu bem, risco de fazer neném. Tenho 30 anos, não preciso de Viagra. Mas o desempenho não é o mesmo, fraga. Ela é rainha, ele rei, hater. Ela é rainha, ele rei, hater. Não tenho uma droga que cura a dor que eu sinto. Não tenho uma moda pra falar que eu sinto. É a ref da ref, ah. É a ref da ref, ah. Não tenho uma droga que cura a dor que eu sinto. Não tenho uma moda pra falar que eu sinto. É a ref da ref, ah. É a ref da ref. Peraí. Nunca copiei um rapper gringo. Esses dias eu até pensei, repensei. Tenho meu próprio estilo, tenho meu próprio estilo. Prefiro fazer dingo pra um bagulho de sucrilho. Ele 22 na urna, eu 38 na cintura. Como é que eu dou mole pra esse filho da ah? Conheci uma gatinha num dia de carnaval. Hoje nós beijando na boca depois de fazer oral. Padre Lancelote, pra esse eu vou rezar. A católica é diabólica, ah. Que eu vou fazer? Fogo na igreja e salvo o padre de SP. Não tenho uma droga que cura a dor que eu sinto. Não tenho uma moda pra falar que eu sinto. É a ref da ref, ah. É a ref da ref, ah. Não tenho uma droga que cura a dor que eu sinto. Não tenho uma moda pra falar que eu sinto. É a ref da ref, ah. É a ref da ref, ah. Tô ficando com uma mina linda, fato. Na hora do ato, ela soltou um jato. Que delícia, ela faz skirt. Freud explica, tô amando o Squirtle. Ela fez skirt no meu esquilo. Meu lago cheio de peixe, o empresário crocodilo. Oreia, porque cê não é bi? Mas homem na minha vida, sai fora fi. A Laura quer fazer comigo o que mais ninguém quer. Me chupou em Machu Picchu, pichou meu rolé. Isso é do meu agrado. Vou contar pra você todas as histórias do Naldo. Não tenho uma droga que cura a dor que eu sinto. Não tenho uma moda pra falar que eu sinto. É a ref da ref, ah. É a ref da ref, ah. Não tenho uma droga que cura a dor que eu sinto. Não tenho uma moda pra falar que eu sinto. É a ref da ref, ah. É a ref da ref, ah.